os olhos. Os olhos não conseguem alcançar o horizonte. os olhos não conseguem alcançar o horizonte. Mas os olhos, os olhos não conseguem alcançar o horizonte. Mas os olhos, olhos não conseguem alcançar o horizonte. Mas os olhos, olhos não conseguem alcançar o horizonte. Yeah.